Aí é foda. Seu sotaque vem de antes, seu sotaque se situa. Seu sotaque traz os povos que se uniram em aventuras. Seu sotaque vem de antes, seu sotaque se situa, se situa. Seu sotaque traz os povos que se uniram em aventuras. Agora mata os olhos e o carnaval dos espíritos, guardados nos bordos. Seu sotaque traz os povos que se uniram em aventuras.